queres muito mais. Não quero saber. Tu vais ver que me tinhas demais. Não quero saber. Já não tens lugar no meu lugar. Não quero saber. Agora estou. Everything's gonna be fine. Tu fez o sol pra te aquecer. A terra que te faz crescer. A chuva que molha e muda a cor. Eu vejo o mundo de amarelo. Na terra de onde eu vim. Leve, leve, feliz. Acabar, eu sei.

já não vivo sem razão. Vou alimentando essa paixão que deu sentido ao meu viver, menino sonhador. Se hoje sou quem sou, e se cheguei onde estou, é porque tenho fé de vencer, menino sonhador. Quero vir o mundo à minha maneira, viver da música em ser cantor, a guitarra como companhia, fazer feliz um coração sonhador. Já sofri por ter perdido batalhas, mas nunca desisti de ser cantor. A música como bagagem me leva a ser um sonhador. Hoje já não vivo sem razão, vou alimentando essa paixão que deu sentido ao meu viver, menino sonhador. Se hoje a minha casa.